você está condenado, efetivamente. Uhum. Tá? Eu li tudo que saiu com relação a ti na semana passada, assim, tudo o que foi público, nada detalhado, tá? Uhum. Quando você lê aquilo, à luz do que eu aprendi com o Abercrombie de Lima, né, assim, dizendo com clareza, eu não estou aqui, né, colocando panos quentes, eles te condenaram já, efetivamente. Uhum. Tá? Não tem defesa jurídica que salve, tá? Eu estou falando assim, eu estou falando com alarmismo mesmo, tá? Uhum. É uma decisão individual daquele cara lá de Curitiba.